Почему? Без я румырял. Где-то просто. Você tinha 912, dizendo 1208, vou ver. 208, bom trabalho. Fala, Salvador, bom dia, tá 3890. Bom dia, tá 3890, informação em curso, Mike, Recife, aprovado nível 330, via Peruísque 58, decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5456, controle 1208. Ok, autorizado Recife, nível 330, via Peruíbe 58, decola da pista 10, perfil Puca, transitora Caju, primeira curva esquerda, 5456, transponder 120, decimal 8, controle. 3890, cotejamento correto, chame pronto. Valeu. 3171, gentileza, pode Elefa. Elefa autorizado. Obrigado. Salvador, Sam 3171. Prossiga. Pode voar, Sabbath, Sam. Aguarde. Vaza. Tá bom, guia Gol 1907 para qualquer Guarulhos. Diego no 607, Guarulhos aprovado nível 360, via Pesulu 21, trive, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída arbora Elefa, com curva à direita, transponder 5470, controle 1208. Está autorizando Guarulhos 1360, Hunter Zulu 21, trive. Trive TCT via rota do plano. Escola da 10 na Arbor Elefa, curva à direita 5470 e o controle 1208. Volume 607, cotejamento correto, chamei pronto. Chamarão. Diego Zulu November, transporte enfermo? Gente, Eco Zulu November, corredor Axé, aprovado, restrito 1000 pés, 085, transponder 5444. Frequência do controle 1208 e a torre 1186, com Zulu November, chame em 1186 para acionar. Eu prossiga, Zulu November. Ok, tá livre táxi, pode estar em graças, pista 17. Chega. 4, livre acionamento, chame para o táxi. Gente, depois de acionamento, 104. Novo, Salvador, o Sam 3, 2, 1, 0, 0, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, bom dia, prossiga. Ok, de 4, sem informação Lima, para autorização de tráfego com fim. Ok, ciente, aguardo as cópias. Aguardo, sai da prevista, seria, por gentileza. Então, 3890, livre acionamento, chame para o táxi. Muito obrigado, livre acionamento, está na 10, na 10. 1897, confirme a hora do plano. 0955. Só porque eu não tenho seu plano de sistema, confirme o destino. É, para confirme. A princípio o que eu tenho aqui é via Upper Zulu 10 até Bridge e depois Upper Zulu 16. Da Ele da Bridge. Saída prevista da Ele da Bridge, Gol no 897. Ok, da Ele da Bridge prevista, aguardando o contra, obrigado. firme para a Torre Salvador. Vamos lá ver, meu rádio está intensidade 1, ok? Clareza 1, intensidade 1. Faça o check no equipamento, está livre ingresso, pista 97, gestor visual, reporte, cabeceira 97, pronto para decolar. Zulu 9. Prezino 53, passou Duna, Torre Santo 18.12. Confirmando 18.6. 18.6. Fecha. Não é? Salvador, bom dia, 3153, 1 milha do Índia Serra, baixa checada. 3153, pouso autorizado, pista 90, vento calmo, 1014. Teve pouso na 10, 3153. Turno no 86, ajuste agora no 0 no 4, bom voo. Obrigado. Taxi via Índia, ponto 0, 18612. Altímetro no 0, 14, gol 1804, obrigado. Para o táxi, tá 3890, 156, 2 horas 50, Fortaleza. Está 3890, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 0 no 4, bom voo. Copiado. Está 3890, fica 3. Mantenha a posição, Eco Zulu November. Salvador, bom dia, gol 1804, mantenha a ponte espera da 10, pronto. Sim, a gente mantém, 1804. Zulu November, decolagem autorizada, 97, vento calmo. 804, alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10, gol no 804. 3153 aos 27, direita 1219. A direita 1219, Sam 3153. Confirme. Informo clareza 2, confirme. Portanto, 3153, ligando na sexta. Ok, ok, ciente. Então, 3153, táxi via Alfa, Juliette, portão 10, clareza 5 agora. Táxi via Alfa, Juliette, portão 10, o TAM 3153. Então, boa viagem. Zero controle, 1208, 8090. 3890 após o gol, alinhar e manter. Após o gol, alinhar e manter. Sinal escuta para a cópia. Na escuta, 1897. Bom, no 897, com fins aprovado nível 360, via Pesulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva à direita. Transponder 5477, controle 1208. 360, confins, conforme a Pesulu 16, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, controle 208, transponder 547, ou 1897. Boa noite, 897, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei, obrigado. Autorizado, direto Teixeira 085, Pesulu 90. 04 aos 29, 1208, uma boa viagem. 208, bom dia, Gol 804. Consul de Salvador, bom dia, Gol 804. Bom dia, 04, 360, direto da Elmo. 360, direto da Elmo, 804. Decolagem autorizada, vento calmo, pichão zero. Tá iniciando na 10, 3890. Solo Salvador, bom dia, Mike, aqui vem Delta. Parou, o peixe vem aqui, assinamento. 1607 da Gol. Gol no 607, aguarde para início do pushback e acionamento. Aguarda. Solo Salvador, Mike X-Ray Delta. Confirme. Solo Salvador, Mike X-Ray Delta. Consiga, Ecozulu November. Sobe estimado propósito. 1105 Teixeira, Ecozulu November. 1105. Isso, pátio 3, posição 9. para o Mike 1, posição 5. Bom dia. 1208, obrigado, bom dia. Para ingresso no pátio principal. Positivo, ciente. Coordeno com a equipe de solo para acionar após o parqueamento da Airbus até um lado no 10. 1607, vai coordenando a equipe de solo após a passagem do Airbus, confirma. Afirmo, o mesmo vai ingressar no portão 10. 7 de Airbus para o portão 10, 1607 da Gol, coordenado vai te acionar. No 5, aguarde de cópia, Brasília. Ah, 5, boa, tá bom. Bom, no 7, no 5, informação em curso, novembro, copia? Copia. Bom, no 7, no 5, Brasília aprovado nível 360, via Pêsulo 1 no 7. Decolada pista 1-0, perfil de saída arbórea Lefa, com curva direita. Transponder 5475, controle 1-208. Passa 5-3-6-0 para Brasília, decolada 6, de arbórea. Transição Lefa, 5475 no transponder, controle 208. Via Pêsulo 1-7, gol no 7 ou no 5? Pêsulo 1-7, gol no 7 ou no 5, tá no 22. Gol no 7 ou no 5, cotejamento correto, chame pronto. Tá bom. Sobe restrito 320. 320, 804. Táxi, o gol 1607, POD 164, alternando Galeão com 3 horas e 50. Gente, gol no 607, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186, ajusta no 0 no 4, bom dia. Pátio 1 no Índia, 1864 no ponto de espera, ajuste agora 1014. Paulo Gol 1705, no gate 2, para pushback e acionamento. Confirme o traço para push. Gol 1715. Gol 1715. Coordene com a equipe de solo para acionar após a passagem da aeronave da companhia. Já está passando agora no momento. Gol no 607, próximo ponto de espera da 10 pronto. No 607, alinhado e decolar, pistão 0, calma. Bem livre de colagem na 10, 1607, gol. Chama agora Recife, 1245. 1245, 3890, obrigado. Confirmando no 2545. 1245, obrigado.